Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Certo dia, numa grande indústria, com a aposentadoria do chefe de vigilância e portaria, por onde passavam mais de 4 mil pessoas por dia, foi preciso encontrar um substituto. O diretor administrativo abriu um recrutamento interno e convocou então todos os interessados para determinar quem seria o novo chefe de vigilância. Após sucessivos testes, restaram apenas 3 candidatos ao cargo. O diretor, então, com muita tranquilidade, falou: "Assumirá o posto o primeiro funcionário que resolver o problema que vou apresentar." Então ele colocou uma mesinha no centro da sua sala e em cima dela pôs um vaso de porcelana muito raro, com uma rosa amarela de extraordinária beleza. "Aqui está o problema", disse ele. Todos ficaram olhando a cena, o vaso belíssimo, de valor inestimável, com a maravilhosa flor ao centro. O que representaria? O que fazer? Qual o enigma? Nesse instante, um dos funcionários pegou um guarda-chuva que trazia junto e destruiu o vaso com um só golpe. Tão logo retornou ao seu lugar, o diretor disse: "Você será o novo chefe de vigilância da indústria." Moral da história? Não importa qual o problema, nem que seja algo lindíssimo. Se for um problema, precisa ser eliminado. Um problema é um problema. Mesmo que se trate de uma demissão, uma venda ou um grande amor que se acabou. Por mais lindo que seja ou tenha sido, se não existir mais sentido para ele em sua vida ou no seu trabalho, tem que ser suprimido. Muitas pessoas carregam a vida inteira o peso de coisas que foram importantes no passado, mas que hoje somente ocupam um espaço inútil em seus corações e carreiras. Espaço esse indispensável para recriar a vida. Pense nisso, enquanto lhes digo: sempravante! Você ouviu Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz.